retrato da espécie. Quantas semanas também, se eu contasse as memórias, tinha belas histórias. Ouço dizer, sinal, casal do sul, museu. Final, canal, errei, lembrei. Sei que os bancos não vão, absurdos, curdos. Ainda tenho que andar bem, no Leblon, Catete. Daqui pro Meia, ninguém imagina a cidade que se vê do meu táxi. Aqui se está, aqui. Hoje eu quero jantar bem, e o rádio me chama. Daqui pro Meia não dá. Tem o bar do Uruguaio, feijão preto com paio. Mais tarde eu saio, amor. Sei que é difícil explicar, absurdo.